site seria Pátio 1 no Índia. No ponto de espera chamar Toninho, 1-1-8-2-1-9-5, altímetro 1-0-9-5. De passagem ao Boeing 737, que ingressa no pátio principal, pode prosseguir o táxi. Desde a passagem do Boeing, ingressando no pátio principal, passagem de pátio, Índia, no ponto de espera, chama Torre, 1-2-9-5, para cá, 6-5-3-0, obrigado. Alasca Bravo, pronto, cópia. Alasca Bravo, autorizado Jardim Armação, mantendo 500 pés com bordo litoral sul, decolada 1-0 com curva à direita. Transponder 0165, controle em 1-2-0, decisão 8. Confirma a decola diretamente do pátio? Gente, mantendo litoral sul com curva à direita diretamente do pátio 3. Gente, um a bordo, confirma já acionado? Gente, reporte para acionamento táxi. Acionamento por conta e risco, reporta para o táxi. Ciclone 73, Sola 53, vira direito, direção 21, decimal 9. Ali na direita, chamando 21, 9. Ciclone 4, 2, 3, 4, livre decolagem, piscina 0, ventou variável 3, 2, 9. 2, 0. Altímetro 1-0-1-5, bom voo. Solo, Rio 5973, autorizado o táxi de Alfa Quilo para o Pátio 3, agilizando por gentileza. Alfa. Agora 2010, a gente está no 0-1-5. Está autorizado o localizador para o sistema 0 e a porta estabilizada. 5-3-2. Cargo 6570, autorizado a linha de manteiga de 0 na terra. Bom dia, Bravo Serra Serra, informação em curso. A Mike aguarde um minuto para a cópia. Alasca Bravo, aguarde pela direção. Alô? Juliette Romeu? Mike, Juliette Romeu, prossiga. Solicita da presente, cruzamento para sobrevoo na paralela. Mike, Juliette Romeu, deverá aguardar o tráfego da Trip, que aproximará agora para pouso na pista 1-0, 3 minutos para aproximação. Então logo mesmo passa pela aeronave, está livre para prosseguir. Gente, vai aguardando na presença. Tá, controle mais direto novamente. Cortou. Decola da presente? Sim. Gente, tentando um 727 da Rio, iniciando o pátio 73, livre decolagem do pátio, vento variável 1 nó, suporte fora do solo, proa full. Azul 4234, decolagem 55, controle 20 de 8. 208, azul 4234, tenha um bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4234. Azul 234, bom dia, Sub Manteu 290, perfil da saída, Vigilância. Perfil da saída, 290, Vigilância 4234. Então, Juliette Serra, autoridade do táxi até a interseção e ponte para ingresso no 735. Começa Bravo, chame controle em 20.8. Bravo. Romeu, Romeu, acho que tá bravo pra seguir. Romeu, você vai ter colô do Ceará, tá com pro de Jardim Amação, vai manter aqui a 500. Sim, sim, condições visuais segue para Jardim Amação, informe visual com local de pouso. Bravo. 0-0, vento calmo. Estabilizou a 5362. 3 milhas para Simbra, completa final do procedimento ILS, chama a torre em 1895-5362. 1895. Juliette, Romeu, controle. A Juliette, Romeu, prossiga. Vai prosseguir para pouso ou vai regressar para paralela? Está seguindo na BR-324 para Simões Filho e sobrevoa Simões Filho. Sim, sobrevoa Simões Filho, reporte para livrar o setor. Grato, reporta na Romeu. Sinal da LS, sexo aí para 1-0. Linha 2, livre pouso 1-0, vento calmo, altímetro no 0 no 5. Estado no 0, 5-5-3-2. 7-0, decolado ao 0-0, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Serra autorizada para a Feira de Santana, 500 pés, decolada 1-7 com curva à direita no litoral sul. O transponder é 0130 e o controle 120.8. 350, atacaram 6570. 103 a bordo, confirma o pátio 4. Gente, no pátio 5, para acionamento e táxi, chama a torre 118.5, altímetro 10015. Bom dia, Bravo Serra, Serra, prossiga. Acionar o pátio 5 para decolar. Aguarde, será o número 2, o Bravo Serra, Serra. Sim, será o número 2, Serra, Serra, aguardando. Gente, livre pouso lá no 0. Livre pouso pista no 0, 35362. Vamos acabar. Costa Brava, frequência livre. Bravo. 015, livre o táxi, chame no ponto de espera. Livre o táxi, ponto de espera, o tempo. Da 1 no 2, 6, corrigindo no 2. 4, 5. Perfeitamente. Recife em 12545. 2545, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Livre decolar da 1 no 7, atenta a estreia de turbulência, vento calma, altímetro no 0 no 5. Controle Salvador para cargo 6570. Obrigado. Tem possibilidade para esse voo na Caju, senhor? 6570, mantém do perfil da subida, guardão, autorização. Atenção, senhor, obrigado. Fala Salvador, bom dia, 35362, entrou na época na assessora. Confirma para o solo. 35362, entrou na época na assessora. 35362, táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3, posição 06. Alfa Kilo, Pátio 3 para 06, obrigado, 35362. Calmo, altímetro no 0 no 5, decola pro norte, o Bravo Serra Serra. Autorizado, decola pro norte, o Serra Serra. É o Juliette Serra, decolador 04, controle 120, decimal 8, bom voo. Voo Bravo, Paulo Serra. Adião 09, prossiga. Papa Rua. Papa Romeu, hotel. Juliette Serra, pra chegar. Decolou para Manaus, solicita pouso lá para dar pergunta para o Sam. Céu Juliette Serra, segue visual Manati, segue direto no meu pé, reporte 20 milhas. Você falou a 20 milhas, vou para o Juliette Serra. 5, chama para o ingresso. Decolador 05, controle 120, decimal 8, bom voo. 128, graças ao Serra Serra. Sim, 125, decimal 45. 2545, com 75, essa caminha 570, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, do Bravo Serra Serra, decolador 17 com Pronet, segue na sua escuta. Gente, Bravo Serra Serra, em condições visuais para Feira de Santana, quando possível, estimado para pouso, atento a helicóptero, efetuando voo próximo à rotatória, na região de Simões Filho, 12 horas, 4, 3 milhas à sua frente, 500 pés. Paciente, o tráfego vai ficar atento, o Bravo Serra Serra estima pouso aos 1136. Mais 30 minutos de voo, o referido tráfego 3 milhas à sua frente. Gente, está atento ao tráfego, vai reportar visual, Serra Serra. Bravo Serra Serra, o mais direto no meu, na rotatória da Coca-Cola. Gente, grato. Alô, bom voo. Juliette Romeu, entendo que está ciente do Bravo Serra Serra que decolou. Ciente do mesmo? Vai mantendo atenção aqui para quando o visual reportar. E está próximo aqui, está na rotada de cada rotatória da Coca-Cola. Bravo Serra Serra, visual já com o Juliette Romeu. Valeu, Guto. 309, confirmando, decola para o norte. E lá para o solo? Chalinha, decola da 17, vento calmo, guardião 09. Um correção. Aguarda um minuto, time para a cobra, por gentileza, confirma 045. Gente, aguarda um minuto para a cobra. Decolada 08, confirma tempo estimado de voo? Estimado de voo de uma hora. Gente, grato, controle 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, grato, corretor. Tiveram a nave curva esquerda, cruzando. Autorizado Salvador para Siri no 045, decola da 10, com primeira curva direita no corredor Axé, mantendo restrito 1 no meu pé. O transponder é 0146, controle em 120 decimal 8. O Romeu Oscar, com estejamento correto, confirma o PAD. 09, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8. A torre 198, decimal 95, altímetro 10015. Como é que o Romeu Oscar? Sim. Zé. Segue agora em retorno via BR-324 até posterior Porto Sequirajá para cruzamento agora para sobrevoo na paralela. Gente, me escuta. Romeu. Trono 0 no 5, livre táxi, chame para ingresso. Controle, muito bom dia, guardião 09. Prossiga, guardião 09, condições visuais, motorar setor norte, afastado 7 milhas até 10 milhas de Salvador, na sua escuta. Seguinte, guardião 09, informe o tempo que permanecerá no setor. Permaneça durante a operação em torno de uma hora. Gente, guardião, reporte no setor, iniciando a operação e posteriormente ao término. Bom, que não há traços, você é conhecido no setor reportado. Um atraso no setor, informará quando o local da operação e bem como para retorno. Guardião Roger, na escuta do Mike Leste, Romeu? Na escuta. Rodrigo 2345. Ok. Valeu. Pra firma 9970. Eu perguntei pro Roger se tinha feito a DLA. E ele falou positivo, já foi feito a DLA. Então ainda não deixar descer. Agora o horário, não sei. Gente, 9970, aguarda a cópia. Presta. Salvador, 9083, posição 90 para cópia. Confirme informação mais. 9083, é mais ou menos para cópia, por gentileza, número 2. Se a senhora tem a saída prevista? Afirmar, ouvindo? É o preço 10. Sim, saída da Eule da Monte. Eu preparo a saída da Eule da Monte. Muito obrigado. Liga de reporte, está autorizado transferência para 1, 2, 3, 4, 5, frequência livre. Da borda, aguarda um minuto para cópia número 3, prepara a saída no corredor, chefe. Tchau, tchau, linha com número 4 para cópia, informação em curso é a Mike, aguarde um minuto. Federal 9970, copinho. No ideal para descida pro de ponto e chegada a ponto. 5217. É, eu passaria para descida pro de ponto. 5217. Esquerda. Na saída Momo, transição Flock. Aerovia Pesulo 20. O transponder em 5520, controle em 120, decimal 8, Momo. 340, Teresina, pista 10, curva esquerda, Momo Flock, 220, 5520, 120.8. Obrigado. Federal 9970, protegimento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Esperei, obrigado. 9083, pronto, corta. Índia November Alfa na escuta. Índia November Alfa autorizado, Salvador para Salvador, confirme TGL em Veracruz. Índia autorizado TGL em Veracruz, mantendo no meu país o corredor Axé, decola da 1-7, com primeira curva à direita. Transponder 0171, no controle em 120, decimal 8. Romeu Oscar, decolada 115, controle 120, decimal 8, bom voo. Cotejamento correto para acionamento e táxi, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 1095. Livre, 2345, em Salvador 1015, Bravo Serra Serra. Decola da 197 com primeira curva à direita na saída Coral. Responde 5544, controle 120, decimal 8. Eu confirmo o pátio. Gente, no pátio 4, confirma a copiada do 197 com curva à direita. Autorizado direto, em ascensão 45, Romeu Oscar. 45, prossiga. Somente chama para o táxi. 380, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da El Leda Motiva, Mike Oscar Tango Vitoral. A primeira aerovia é o Pesu 1-0, a voz prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Responder 5577, o controle em 1-2-0, decimal 8. 089-083, com 380, rota do plano 1-0 da El Leda Motiva. Depois, Pesu 10, rota do plano 577-208-9083. 1-0-3, cancelamento correto, é pronto, pronto para o pushback e acionamento. Obrigado, Zé. Solo, general 9970 para pushback e acionamento. General 9970 em coordenação de precipitação, reporta para o táxi. Passarei para o táxi, general. Ingresso. Azul 9978, desça e mantém nível de voo 070 na proa de mar, intercepta a chegada, 1015. Rio 5973, diante da Mike. Confirma agora o som. Rio 5973, está solicitando para 310, está. Rio 5973, aguarda o menos copo. Decolada 21, controle 120, decimal 8, mau voo. 108, controle, obrigado, por favor. Controle Salvador é o Papa Romeu Vitor Charlie Eco, bom dia. Papa Romeu Vitor Charlie Eco, no perfil da subida Coral. Autorizada, subida de voo 100. Acera Coral subindo 100, Vitor Charlie Eco. O gate 01 para Brasília no 320. Puxa na 6225, prepara a saída Arbor Elefa, número 2 para a Copa agora. Na escuta, vai preparar Arbor Elefa, 6225. Solo 1083 para puxa estacionamento, posição 1-0. Solo 1083, está livre, chama para o táxi. Livre, puxa estacionamento 1083. Indo agora para sobrevoo, região do Retiro. Táxi, geral 9970. Ok, lateral 9970, tá livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. A descida é o 5217. 10 nível, via Peruísque 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, o transponder 5524. Okay, autorizado, 310, decola curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, a Peruísque 58, 5524. Controle 208. Correto, e chame para o puxa acionamento, o Rio 5973. Poxa, né, 6225, cópia. Na escuta, prossiga. Autorizado Brasília, 320 nível, via Pezulu no 7, decola da 10, curva direita, saída, Arbor, após Arbor, direto Elefa, o controle 120 decimal 8, o transponder 5007. Ei, sim, estamos autorizados Brasília no 320, decolando da 10 com a primeira curva à direita, seu Arbor Elefa. Via Upezulu no 7, após a Bobaguá Elefa direto. 1208, controle de saída, 5007, o transponder. Correto, o Oxenã 6225, reporte para o push e acionamento. Sim, a gente vai reportar o 6225. Vamos para o Salvador, São 3179. São 3179, a próxima cópia. Pronto para a cópia, informação mais. Gente, autorizado Guarulhos, 340 o nível, via Upezulu 10 até Bridge. Em Bridge, intercepte Upezulu no 6. Até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Após VH direto Trive, após Trive direto Poços de Caldas. Decola da 10, rua à direita, saída da El, transição Motiva, controle 120 decimal 8 e o transponder 5001. Autorizado Guarulhos 340, Upezulu 10, Bridge, Upezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Posse. Saída da El, Motiva, decoda 10, curva direita. Controle 1208, transposto 5001, São 3179. Correto, São 3179, chame para o push acionamento. Chame para posicionamento, São 3179, bom dia. Posições visuais, segue corredor, reporte no farol da Barra. Reportará no farol da Barra, Índia, Novembro. O 9970, decolado aos 26, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle, bom dia, Sideral 9970, como front? 9970, contato radar vigilância. Você nos autoriza para o Momo? Negativo, temos tráfegos no setor, mantém o perfil. Gente. 9970, atente ao perfil da subida para evitar conflito com o tráfego. Gente. Para o táxi, voo 9083, a bordo nós temos 147, 3 horas e 28, Guarulhos. Bernardo? Guarulhos. Gente, voo 9083, prossiga o táxi pelo pátio Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Pátio Índia, 1895, 9083, bom dia. Ajuste do altímetro 10015. Prossegue 2095, 5217. Codião 07, bom dia, prossiga. presente, decola da presente, Guardião 07. Azul 9978 ao controle. 9978 na escuta, prossiga, senhor. Qual é a sua velocidade? A minha está para 310, está passando 120 agora. Gente, esquerda 350. Limite o QD Mike 080 de cima. Esquerda 350, azul 9978. Interrompa a curva na proa 005, 9978. Para 005, confirme o limite? Limite, QD Mike 080 de Simbra. 080 de Simbra, Papá Romeu Vitor Charlie, acompanhe na proa de Ilhéus. Proa de Ilhéus, que tá aguarde. 78, desça aí, mantenha 3 mil pés, ajuste o altímetro 1095. 3000, 0, 9, 5, 9, 7, 3, 5, 0, 3, chame a torre no 8, 9, 5. 7, 8, 9, 5, 3, 7, 3. Muito obrigado pela compreensão. Mantém. Torre Salvador, muito bom dia, o TAM 3503, sinal, estamos bem, passado, trabalho. Dia 3503, vento 120 graus com 4 nós, altímetro no 0, no 5, aguarde autorização para pouso. Aguarde autorização para pouso, TAM 3503. Fora do céu, Guardião 07, livrou a final da 90. Gente, Guardião 07, pro sul, pro do litoral. Controle 120 decima 8, bom voo. 108, obrigado. 3503, informa helicóptero decolado à direita do eixo de aproximação, sem interferir, livre pouso 910, vento 110 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 5. 10 no 5, CF do tráfico 3503, autorizado por capoeira no 0. Controle, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, procedendo. Decolou, está atingindo a linha do litoral, atenção, eu pouso no centro administrativo. Guardião, siga para, a linha do litoral. 07. Guardião, controle. Siga. Ok, só a decolagem, ela tem que seguir pela linha do litoral. Temos uma aeronave, o Airbus 320 em aproximação com emergência aeromédica na final. Dá 1-0. Ok, ciente, já está aqui na vertical de Piatã, o Guardião 07. Azul 9978, curva à direita para o 090, intercepto de localizador, desse mantenha 2 mil pés. 090, intercepto de localizador, desce para 2 mil pés. O 9083, mantém o ponto de espera, temos mais um tráfego de sequenciamento. 5217, chame a torre no 895. 5295. Salvador, bom dia, trip 5217, estabilizado, curso localizador. Bom dia, 5217, continua a aproximação, guarde pista livre. Ancha. Bom? CP 5384, sente na informação na venda. CP 5384, confirma o horário do seu plano? 349, querida. Sente, chamaremos quando tivermos o seu plano no sistema, aguarde por gentileza. Sente. Temos destino em um nível? Destino seria uma CO nível 170. Confirma a aerovia? Via Golf 677. Gente, prepara a saída Fuca, transição Caju e aguarda a cópia por gentileza. Fuca Caju, 5384. do Bom Dia, 3503. 5973, quem chamou? 3503. 5973, confirme? TAM 3503, TAM 3503, livro. TAM 3503, taxi via Alfa Juliette para o Gui 05. Alfa Juliette para o Gui 05, obrigado, TAM 3503. No 510, o Wagner 07 na curta final. E o táxi chama para o cruzamento. Federal 9970, chame Recife na frequência 12545. 2545. Azul 9978, tráfego do helicóptero abaixo da sua aeronave, 2 milhas à frente, 500 pés, não interferirá na aproximação. 9978. Para o tráfego visual de Barra Grande, ao passar 2.500 pés, frequência livre, 1-2-3-4-5, não tem o tráfego conhecido a reportar. OB107? 106. Tomei o ciente, livre o táxi em frente, o 3179. Rio Pátio, Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Uma boa viagem. A gente via Pátio Índia, na ponte espera, 2195, só 3179. Azul 99, corrija Azul 4489, desse mantém a 2000 pés, livre elétrica, cozinha no localizador, ajusta o altímetro 1015. Agindo 095, receba 2000 pés, cruzará no localizador 4489. 78. Bom dia, 9978, reparte externo. Alô, prossiga. E aí, esse é o outro, 6312, copiou o ativo e estamos descendo até o 150. Antônio 2, 0 graus, com 5 nós. Decolagem 9083. Pode seguir o tráfego à frente, o Juliette Tango Zulu. Até o pátio 3. Solo São Salvador, 35217, livrou via ECO, está na alta. Ok, 35217, que eu siga para o pátio 3, e aquilo? E aquilo, pátio 3, 5217. E a posição que eu tenho aqui no pátio 3 é a 05, o 35217. Caso não tenha balizador, fica atento ao mesmo aí no pátio 3. Ok, senhor, vou tentar ficar atento. Tá, 78, livre pouso no 10, vento 10 graus com 4 nós, altímetro no 0, no 5. Afirmativo, o 9978 está livre o pouso. Encontrei embaixado travado na 10. Meu convite para livre cruzamento, Quebec Mike Lima, na Lima Solon 21 decimal 9. Uma centena. Decola da pista 10, primeira curva. Esquerda, subida Momo, após Momo, Cogbo, conforme a carta, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogbo. Após Cogbo, direto para a radial 317, prossegue de acordo com o plano. Controle, 120, decimal 8, transponder, 5531. 9, ponte espera na 0. A gente mantém o ponto de espera. Como é Kilo Zulu, tá correto o cotejamento? É, porte para acionamento, o Lima Kilo Zulu com ano 43. Solo 6225, para o posto. Autorizado, 6225 para o chané e chame para o táxi. Autorizado, reporta o táxi. Jet Tango Zulu, aguarde um instante, é o número 2 para a cópia. Zulu 9978, Sol aos 39, livre à direita, Sol 121, decimal 9. 219, livre à direita, Zulu 9978. Autorizado, Romeu Golf Vita, cruze o pátio principal até o pátio 3. Autoriza a morte, Golf 083. 9083, mantém o perfil guardando. Tenha perfil. 9978, livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette. O Romeu Golf Vito já passou sim o plano. Se é o número 3 para copiar, aguarde um instante. Trip 5384, na escuta para cópia. Escuta, Trip 5384. Trip 5384, autorizado Maceió, nível 190. Via Golf 677, decola da 10, curva esquerda. Saída Fuca, transição Caju, o controle 120 décima 8 e o transponder 5010. 384 autorizado nível 190 para Maceió via Golf 677, decorada 10 com curva esquerda, saída Fuca, transição Caju, 20 décima 8, frequência do controle, 5010 no transponder. Correto, chame para o puxa acionamento, trip 5384. Chamará. O Papa Tango Juliette Tango Zulu, cópia. Porto Seguro, autorizado uma centena via Golf 677. Decola da pista 10, curva à direita, saída Coral. Controle 120 decimal 8 e o transponder 0253. Salvador, bom dia, Azul 449 no localizador. Bom dia, 4489, reparte externo. Reporta lá, 4489. Gan 3179, decolado aos 41, controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado, até mais. Localizador. Seu Tirante está 2015, chamando o localizador, o canal 63, chama 2. Romeu Golf Vito, sala. Juliette Serra, aguarde. Não consegue visualizar a entrada do pátio e o seu táxi inteiro a gente não visualiza. Confirme sua posição. Gente, o Romeu Golf Vito está autorizado. Salvador, Serra November, Índia Eco, uma centena, o nível. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída Arbor. E após Arbor, direto à radial 277, conforme o plano. Controle 120 décima 8 e o transponder é o 5532. Zero 3, solicita por Ed Hook. Ato Romeu Golf Victor, solta a gente. Rio 5973 está pronto para pushback acionamento. Autorizado, Rio 5973, chame táxi. Para o táxi 6225 da Oxa, com 81 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternativa Goiás. Gente, 6225 da Oxa, né? Táxi à direita, ponto espera da 10-1895, a Torre, boa viagem. Direita, ponto espera da 10-1895, obrigado e bom serviço. O Azul 9978, portão 03, autorizado em ingresso, fique atento à saída do foco da Oceaner. Martinho, Azul 9983, para atento com a Natal. controle. O 1727 da Rio fazendo pushback. O acionamento está a critério, reporte para o táxi, o Gillette Tango Zulu. Salvador, bom dia, 6225 da Oxa, pronto, no lugar. 6225 ali, mantendo zero. Autorizado, ali, mantendo zero. Nove, solo 4-4, liga direita, solo 1-2, um decimal 9. 2-9, 4-4-8-9. Lima, Kilo Zulu. Você tem condições de ingressar aí no pátio principal, mantendo separação com 727 da Rio, que tá puxado? Ok, reporte para ingressar no pátio principal, Lima, Kilo Zulu. Solo 4-4-8-9, ligou. Azul 4489, táxi autorizado via Alfa, porte antes da Juliette. Alfa, porte antes da Juliette, 4489. De frequência 133, decimal 25, alterna 13395. 133? 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95. 33, 25, 33, 95. Quilo Zulu, ciente, cruze o pátio principal, prossiga o táxi pela Índia e no ponto de espera da 10, torre 1895. Agora. Olympus 125, chamou o Celos? O senhor está ciente do briefing? É controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, o Xené 6225. Guarde autorização do controle para prosseguir direto, conforme o plano. O... frequência do controle 1208, está livre de acionamento, chame para o táxi. 06 da Argo. 320 Argo, Oxané 6225. Volto para o táxi. Aqui é o Rio 5973. Táxi em frente, autorizado via pátio principal e Índia. Ponto de espera da 10. 1895 a torre. Autorizado, táxi, pátio Índia, pode esperar, vai chamar 10895, 1905. Juliette Tango Zulu, tá pronto para o táxi? Chame e reposte táxi, Juliette Tango Zulu. Limpo, zona 125, copia a autorização do solo. Vitor Charlie Eco, 60 milhas sudoeste do VOR Salvador, serviço radar terminado. Chame Ilhéus em 120, decimal 1. Olimpo, zona 25, o solo. O Juliette Tango Zulu. Liga o 727 via pátio e Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Tá 3179, chame centro Recife, frequência 133, decimal 95, alterna 1251. 3395-2513179. Yes. Do localizador 4 para o Outer Marker Ocean Air 6312. Zona 2, complete a aproximação, chame a torre em 1 no 8.95. Decolador 49, controle 120.8, bom voo. Obrigado, Lima, Kilo Zulu. 9, portão 09, está autorizado o ingresso. Fique atento ao fone no gate 8, o mesmo vai ligar até o portão 9. Positivo, seguirá o fone 6 até o 09449. Contato radar na decolagem, vou para nível 100, sai da MOMO. Lima Kilo Zulu, bateu o perfil? Mantendo o perfil da saída, Lima Kilo Zulu. Kilo Zulu. Ocean Air 6311, Skokan Ident, descend to 5000 feet, QNH 1015. Clear the off arrival. Vou conforme solicitado, o senhor está ciente do briefing? Ok, sai da cola da pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Puka. Aguarda a autorização do controle para prosseguir direto para a posição coordenada. Já está coordenada a frequência do controle 120.8. Calibre o acionamento e reporte para o táxi Olympus 125. Para o Fortaleza, até o Vila de Cristiano, através do Cristiano. Hotel Juliette Serra. Chama a torre em 118.95. O meu Golf Victor. Livre o táxi pelo pátio principal em Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre em 1895. Para o Salvador, o patamar é o Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, prossiga. Aqui eu passava para o Espírito Santo, porque não vou dar para o meu principal tipo de circuito. Chanel 6225, mantém o perfil da saída. Eu pretenderia prosseguir para o sistema 7, né? Para autorizar. Sente o Hotel Juliette Serra, da presente, segue para a 17 com base pela direita, reporte na base para a final. Hotel Juliette Serra. 5973 ali, mantendo 0. Vale aí, mantém o Rio, 5973. Tempo de espera, estamos no...